Então, o nosso tema dessa noite é o Espírito molda a carne. E nós estamos em poucos hoje aqui, podemos até quase fazer um círculo de amigos, né? Para nós tentarmos entender o que, que quer nos dizer essa frase, do Espírito molda a carne. A gente sabe que quando nós nos preparamos para reencarnar, nós fomos preparados não apenas o nosso corpo, mas as nossas intenções também. Nós tínhamos e temos um objetivo para estarmos aqui hoje. Então, o nosso corpo, quando foi preparado para isso, ele foi preparado de acordo com as nossas necessidades para essa encarnação. Então, muitas vezes nós questionamos, sem saber por que somos assim ou somos de outro jeito. Somos como temos que ser. Só que, teve até um escritor que falou isso, no decorrer dos nossos anos, da nossa vivência, nós vamos alterando esse nosso corpo que veio preparado com aquele objetivo. Nós vamos alterando, normalmente, de uma forma até que vai causando mais problemas para nós do que coisas boas. Porque pelos nossos hábitos, nós poderíamos chamar até de vícios, porque hábitos normalmente a gente relaciona com coisas boas, e nesse caso do que a gente está tentando falar, não são coisas que são boas. Mas pelos nossos vícios, então, a gente vai danificando. Não, às vezes, diretamente o corpo. É claro que pela alimentação a gente trabalha diretamente o organismo físico. Mas existem outras práticas que nós temos que vão lentamente chegando até o nosso corpo físico, se manifestando de uma forma mais devagar. Mas que vai lá dentro, trabalhando, e vai alterando, vai moldando, primeiramente, como é o nosso corpo emocional e psíquico, falando abertamente do que nós estamos pensando e do que nós estamos sentindo. Isso tem uma grande influência em nós, e todos nós sabemos isso, mas às vezes a gente não percebe, porque quando a gente pensa em alguma coisa, nós estamos formando mentalmente aquilo que nós estamos pensando. E de acordo com a intensidade desse pensamento, essa forma, ela acaba tendo mais força. Muitas vezes, desse pensamento, surge já um sentimento, uma emoção, e que nós sentimos que daí, então, realmente mexe com o nosso corpo. Nos causa, muitas vezes, tremores, dores, desconfortos. E nós nos ficamos, podemos dizer, desequilibrados. Normalmente essas coisas são rapidamente, passam de uma forma rápida. Daqui a pouco a gente já está normal de novo. Ou pelo menos voltamos ao que éramos antes. Só que, de acordo com a incidência, com a constância com que nós vamos fazendo isso, isso vai causando também a questão energética, vai se formando em nós. Como eu disse, as formas vai ficando preso em nós, vai dificultando com que aquele organismo sadio que nós tínhamos, ele vai deixando de ser. Nós podemos lembrar que num momento extremo dessas situações, surgem em nós as doenças. Algumas nós nascemos com elas, mas várias, ou a maioria delas, nós adquirimos. Nós fomentamos, nós fazemos com que elas surjam dentro de nós. São desequilíbrios que começam pela nossa mente. Nessa questão de moldar a carne, tem um exemplo que é bem interessante. Nós pegamos duas crianças que nascem gêmeas, aqueles idênticos, que são iguaizinhos quando nascem, que a gente não consegue diferenciar um do outro. E se a gente pegar eles daqui a uns 50 anos, a gente vai notar que eles são diferentes. Eles já eram diferentes espiritualmente, porque não são um só, são dois. Mas fisicamente, a gente nota que eles também se modificam. Por que, que eles se modificam se eles eram iguais? Cada um é um, né? Cada um está projetando no seu dia a dia aquilo que é. Tem uma corrente que diz que a partir dos 30 e poucos, 40 anos, a gente consegue mais ou menos assumir fisicamente a forma que a gente é mesmo. A gente não que modifique as questões hereditárias, a gente continua carregando elas. Mas a gente modifica fisicamente o nosso corpo. E a gente nota bastante isso no rosto. A gente olha para algumas pessoas e elas têm, às vezes, um semblante fechado, carrancudo. Parece que estão sempre nervosas, na defensiva, com tudo que pode se aproximar delas. Mas elas não eram assim quando eram mais novas. Elas se tornaram dessa maneira. Nós mesmos, é que a gente não consegue, muitas vezes, fazer a relação. Mas o quanto nós modificamos a nossa forma de se apresentar para o mundo externo. É o trabalho que o Espírito está desenvolvendo e vai moldando essa carne. E normalmente, para nós achamos que está tudo normal, está tudo certo, que nós estamos bem, né? Mas às vezes os outros acabam notando bem mais do que a gente. Principalmente aquelas pessoas que nos veem de tempos em tempos e que conseguem então perceber essas nossas diferenças. Então, o pensamento, a força que ele tem, ele é determinante. O pensamento, dizem também, que é a manifestação do Espírito. Porque nós não temos pensamentos. É claro que nós, pela nossa corrente mental, a gente entra em sintonia com outros iguais a nós, e aí nós recebemos sugestões, mas nós alimentamos alguns pensamentos por força nossa. Nós temos muitas vezes projeções que são as nossas vontades mais interiores. Por isso que a gente sempre cita a questão da reflexão, de tirar um tempo para começar a observar aquilo que está passando pela nossa cabeça. Hoje em dia, no nosso dia a dia corrido, a gente vai atropelando as coisas. É como se a gente fosse fazendo assim, vai jogando as coisas para trás, dentro de uma sacola, e a sacola vai ficando pesada, vai entortando a gente. São aquelas questões que a gente não vai encarando e colocando elas nos lugares adequados. Coisas simples, mas que a gente tem que digerir, como os alimentos, né? Tenta comer alguma coisa, engolir inteiro para ver o que acontece. Vai dar um peso no estômago, vai dar uma dor de barriga e a gente vai ficar meio ruim, né? Com os pensamentos é a mesma coisa, a gente tem que digerir eles, entender o que, que eles estão, por que, que eles estão surgindo, por que, que eu estou tendo determinados tipos de pensamento sobre as outras pessoas, sobre alguma situação, por que, que as coisas me incomodam, que me fazem me sentir mal ou me fazem me sentir bem. Por quê? Então, esse olhar para dentro, ele é extremamente necessário para que a gente possa fazer essa moldagem da melhor forma, né? Que a gente possa tratar esse corpo da forma melhor possível para conseguir desenvolver a nossa tarefa aqui, a nossa atividade que a gente se propôs e que a gente venha perfeito dentro da nossa necessidade. Nós viemos perfeitos e precisamos fazer com que essa perfeição, ela se amplie, não apenas permaneça, mas que ela aumente através dos nossos cuidados.